os mafiosos aqui representam em qualquer lugar. Se precisar bate o fio, liga nós. É só chamar, não importa a quebrada, não importa o lugar. Com toda a satisfação, vamos colar pra fazer doido o que tá no sangue. No palco me sinto como um gigante. Adrenalina sobe a cada instante, deixando o clima mil, mas contagiante. O que faço não tem preço, é por amor. Meu trampo não tá à venda, entendeu? Sou doutor. Vem tentar me comprar, vem que tu vai escutar. Que o que escrevo é dedicado pros loucos da quebrada. Rimas e verso tipo repente embolada, tipo ladrão do Marabás, poesia marginalizada. Assim desse jeito a gente tá na jogada, disposto a vencer e contrariar os canalha. Rádio, TV, não é nossa cara. A casa é a rua, irmandade é malucada. Que cola no show, ao ar livre na praça. O maluco vende bike de bozão na pisada. Assim se desenha nossa trajetória. Respeito e humildade em busca da glória. Fé e perseverança fazem parte da história. Escrita base de sangue e suor, lágrimas, embora a gente tenha pensado em desistir. Mas forte foi o sentimento, a vontade de estar aqui, compartilhando com vocês um pouco de todos nós. Até porque nessa guerra eu sei que nós somos sós. Família, máfia, nortista, jogo aqui tem conceito. Fidelidade, procedimento é desse jeito. Honra esse nome, seja onde for. Com orgulho bato no peito e digo: é só guerreiro, é só guerreiro. Família, máfia, nortista, jogo aqui tem conceito. Fidelidade, procedimento é desse jeito. Honra esse nome, seja onde for. Com orgulho bato no peito e digo: é só guerreiro, é só fidelidade, amor. Respeito e conceito, família, máfia, nortista, com orgulho bato no peito. Faço parte, moro, só tem merecedor. Que não se ilude, não se vende. E falo novamente que pra que conspirou. E pugnou quando mal falou, agora passa mal. Quando vê os loucos, tipo Fênix, renascendo das cinzas, lutando e tentando melhorar nossas vidas de forma justa e correta, sem atrasar ninguém. Por Deus, sendo abençoados, aleluia, amém. O objetivo não é ser melhor que ninguém, muito menos pior. Então, honra nem vem falar que o que escrevo é pura besteira. Porque pra mim sempre foi sério, nunca foi brincadeira. O rap me faz sonhar, me faz viajar, ficar feliz ou triste, angustiado e chorar. Então se liga aqui pra mim, é tipo doutrina que me ensina a encarar dificuldades da vida. Acho que é por isso que ainda tô correndo, mesmo tendo uns e outros contra nós torcendo. Então torce contra, fala mal, falo de lá de cima, não dorme e sua justiça não falha. O que tu não entendeste é que sou vencedor, e tudo que eu tenho jamais vai ter preço. Minha família, meus amigos, é sentimento demais. Sinceramente, certas horas eles me trazem paz. Desculpa as lágrimas, quem disse que homem não chora? Respeite as lágrimas desse homem agora. Família, máfia, nortista, jogo aqui tem conceito. Fidelidade, procedimento é desse jeito. Honra esse nome, seja onde for. Com orgulho bato no peito e digo: é só guerreiro, é só guerreiro. Família, máfia, nortista, jogo aqui tem conceito. Fidelidade, procedimento é desse jeito. Honra esse nome, seja onde for. Com orgulho bato no peito e digo: é só guerreiro, é só guerreiro, é só guerreiro. É só guerreiro, é só guerreiro.